Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela num rolê. Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela num rolê. Varada, esperando pra estrelada. Não dorme não que eu tô chegando. Pa pa ta pa ta pa ta pa varada, ta pa ta pa varada na raba. Machuca, machuca aí bebê. Vai, é ta pa ta pa ta pa ta pa varada, ta pa ta pa varada na raba. Abre a porta, coração. Vai, vai. Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela num rolê. We'll be right back.